ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto, não faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo, digo, digo. Mas uma coisa é certa, liga na merda. Se eu ligar pra neném, neném, eita! Oi. Cadê? Cadê? É o fogo. É o quê? Fogo. Fogo. Fogo? Flor, flor. Flor, tomate. Tá online, pai, não? Tô online. No YouTube. Ah, é? YouTube, meu amor. Quer entrar lá no YouTube, meu amor? Tô aqui online. Deixa eu ver a galera que tá aqui, filhota. Ó, filhota, o pessoal aqui, ó. Benjamin, Débora Malena, Patrícia Banejo, Pedro Henrique, Cleiton. Boa noite, papai. Live de boa noite. O que vai rolar hoje, Gão? Porra de balada, sabe? Eu tava curioso já há algum tempo de saber quantas pessoas entrariam num horário diferente, né? Porque eu tô fazendo a live todo dia de manhã, 7h15, entra de 100 a 150 pessoas, né? E eu fiquei curioso, eu tava já curioso saber se eu fizesse à noite, quantos entrariam. Hoje não é uma boa métrica, porque é final de semana, né? Então é um pouco diferente, né? Mas eu quero testar, fazer... Ai, meu amor. Não quero parar de fazer bom dia, não. Mas bom dia eu gosto, porque me ajuda. Ai, meu Deus, maravilhoso. É um dos meus motivadores para acordar cedo, começar a amanhecer cedo. Oh, yeah. Beijo pra Pato, boa noite, Robert, Maia, Oriela. Cai aqui de paraquedas, Otávio. Como é que foi, Otávio? Como é que cai isso aqui? Conta mais. Que lindona, balada de hoje. Hoje balada não. Talvez um vinhozinho aqui, uma sinuquinha. A esposa tá aqui, meu sócio tá aqui, pai tá aqui. Oxe, como assim a esposa tá aqui? Hã? Quando é que a esposa não tá, né? É, tá, sim. A esposa já... Belo Jardim, rapaz! E terra... sim, a esposa não tem balada também. Terra da Bateria Moura. Quem aqui acompanha a live? Quem já acompanhou a live que eu faço todo dia de manhã? 5 habilidades. Tua esposa tá vendo? Massa! TEDx São Paulo, não. Só raciocínio antes das 10. Eu também, Fabrício. Eu era assim, mas eu... comecei a experimentar, acordar mais cedo. Nas 10 primeiras vezes foi ruim, mas aos poucos eu percebi que as vantagens de acordar mais cedo é que você tem 2 horas no começo do dia ali, então eu acordo 6h30. Então até as 8h30, 9 horas, tem pouca gente me incomodando, WhatsApp, não sei o quê, então você consegue ter o tempo para você, sabe? E rodar o ritual high stakes, sim. Eu fiz ela ver o Cri-Cri, do caralho. O Cri-Cri vai ser a grande novidade. Segunda-feira tem turma do meu curso. Conheço o Rafael Seabra. Conheço virtualmente, né? Acho foda demais o trampo dele. O blog dele. Ele faz tudo muito bem feito, muito bonito. Sei que ele é de Recife, mas não conheço pessoalmente. Temos muitos amigos em comuns. Coragem pra mudar. Tu me acorda todo dia. Quem aqui nunca foi? Melhor pergunta. Quem nunca foi na live de bom dia? Quem não tá ligado? Preparando pra tomar uma. Só cura da minha rinite. A minha rinite, ela me acompanha desde sempre. Vem da minha mãe. Chegando aos 40. Seu Vital. Seu Vital. Tá lá em cima, seu Vital. Sou de Caruaru, boa noite. Rádio Hulk by Night. Oiê. Que tem pra hoje? Abner, eu ia falar isso aqui, eu comprei essa revista hoje. Nunca vi. Sábado e domingo, a gente, ou no sábado ou no domingo, a gente vai almoçar no restaurante aqui em Barueri. E a gente sempre na volta passa na banca, toma um picolé, compra os adesivos pra minha filha, guarda adesivo e compra umas revistas. Eu dou uns espirros muito loucos na live do Bom Dia. Eu nem sabia que eu fui live de manhã. Nunca sabia, não, Jonathan. Todo dia, 7h15, 7h45. Segunda a sexta. Até que fui uma live à noite. Acordo com passarinhas, corrida por 1 hora e café com Murilo Gana. É nóis. Viver bem, qual é a editora? Porra, pois é, editora. Alto Astral. Sou bancária, 18 anos. Estou pensando em mudar de vida por causa da sua causa. Porra, obrigado. Eu não diria que acho que a causa é sua, né? A causa é sua. Eu talvez apenas dei umas pilhas e muitas vezes sacadas, coisas. É, o assunto criatividade, ó, quem está num momento de mudança, o tema do meu encontro com o aluno foi reinvenção. O tema foi reinvenção. Cara, a quantidade de pessoas que levantou dizendo que leva você a ser assim mesmo, tá incrível. Eu comprei hoje. Cadê? Tá lá em cima da mesa de cabeceira. Eu comprei a FCSA. Sobre teu trabalho te deprime. Né? E o número de pessoas que estão no momento em reinvenção é impressionante. Impressionante. Não sei por que tantas pessoas... Aqui, ó. Seu trabalho te deprime. Mauro, por que... Chega aqui, ó. Vai esse aqui. Abaixa um aqui. Pega um pouquinho. Pega um. Esse aí. A tatuagem do meu pai falsa é de rena. Todo mês, toda semana, 15 dias, ela sai, eu boto de novo. Já mandei meu amigo pra fazer o curso, Rafael. Tô ouvindo a voz da sereia, ela tá aqui perto. Coragem é a palavra, coragem é a palavra. Sua energia estimula. Sou instrutor em trânsito, quero mudar. Reavaliando minha vida por sua causa. Antes que a atividade é massa, incentivo. Você tá vendo minha vida, papai? Tô perguntando do senhor agora, isso. Tô perguntando do senhor aqui, pai. Olha, chegou o homem. Você senta aqui um minuto, pai. Senta aqui, vai. Tô ao vivo aqui com senta aqui um minuto. Ele trouxe o cafezinho. Cafezinho, a caneca. Isso aqui é meu velho. Tem aqui 132 pessoas vendo agora. O pessoal aqui tá, faz perguntas aqui, ó. Alguém quer fazer uma pergunta pro paiinho? Você quer falar alguma coisa pro pessoal, pai? São 132 pessoas que no sábado à noite... Às 10 horas, em vez de estar mexendo a cara, estou aqui. O senhor querendo... falou alguma coisa interessante, aquele negócio que não, quando você chega no certo, no certeza. Na certeza, fala aquilo é interessante. O grande perigo das certezas. Vamos lá para cima, vem. Se você tem uma certeza, tenha cuidado, porque as certezas, quando são alcançadas, são arquivadas, guardadas, trancadas, como se fosse algo definitivo. E você não poderá jamais saber qual é a verdadeira verdade da certeza, porque a certeza primeira que você alcançou, você já considerou definitiva. E você... nenhuma certeza é definitiva. Toda certeza é apenas o início de alguma coisa que vai acontecer, que você vai pensar mais adiante. Existem várias certezas. Você pode se abrir a novas certezas. Exatamente. Atualizar suas certezas. Né? Remodelar suas certezas. Outra a coisa... melhor certeza é a incerteza. Essa a melhor certeza é a incerteza. E aquele negócio que você falou de o não lógico ser necessário para se criar. É. Olha, uma das coisas que mais prejudicaram a humanidade pensadora, criativa, é a tal da lógica. A lógica encaminha para um só lugar. A lógica é alguma coisa que... Como eu até usei uma imagem, aquela coisa que bota nos burros, que anda nas metrópoles. Sim! Né? A lógica é aquilo. A lógica é o tapa-olho do burro de carroça. A lógica, Vitor Amão, a lógica é o tapa-olho do burro de carroça. Ele leva para o mesmo lugar, e esse lugar geralmente é um abismo. E sabe o que eu falo, pai? Como eu falo muito sobre tecnologia, gosto de falar. Sabe quem é muito bom em lógica? Isso aqui é o computador. Ele é feito para lógica. E já está provado que se for para ser lógico, ele é melhor que a gente. Para processar dados de forma extremamente lógica. Que exige lógica, né? Veja bem, como a gente não quer competir com o computador, é melhor a gente ir para o outro lado. Ilógico. O lado do ilógico, o lado do software. E quando você só é lógico, faz tudo dentro da lógica, é como se você tivesse aquele burro lá que tá assim, ó, a lógica tá aqui, a ilógica tá aqui, a ilógica expande. Quando você... A melhor lógica é a lógica aleatória. É a lógica do acaso. Essa aí é a verdadeira lógica. É a lógica que não está normatizada, não está definida. Aquele tal de premissa, aquilo ali é um negócio que só leva ao mau caminho, sabe? Só leva a coisas exatas demais, a coisa certa. Tudo que é certo não é bom. O bom é o incerto. O incerto é que abre sua cabeça. Né? O senhor falou ontem assim, a certeza imobiliza. A certeza imobiliza. Imobiliza, porque a certeza, pai, você chegou na certeza, pronto, tá tudo bem, ela terminou, resolveu tudo, então já tem a certeza, guarda a certeza aí, cheguei nela. Essa certeza, rapaz, é apenas um nicho de alguma coisa. Fala pro seu pai que você não visto no Japão. Só no Japão te vendo aqui. Ontem. Ah, é? No Japão. É. Nagoya. Ó, a gente tava falando sobre esse assunto aqui, pai. Coragem para mudar. É incerteza. É mudar é certeza. Mudar é certeza. Exatamente. Olha, a coragem para a mudar. Teve um filósofo grego pré-socrático, muitos de Sócrates, que foi, para mim, um dos maiores filósofos do mundo, que até Heidegger, ele escreveu um livro todo sobre ele. Heidegger, o grande Heidegger. Heráclito de Éfeso. Eu visitei a cidade. Heráclito disse: planta rei. Eu parei a criatividade. Heráclito de Éfeso. Heráclito disse: planta rei, tudo flui, tudo muda. A mudança é a principal lei. Ele falou que o rio que você. Se você vai no rio hoje, no outro dia é outro rio, as águas passaram. Na mesma hora é outro rio. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Se entra uma vez e vai entrar logo depois já é outro rio. Então é o seguinte: baseado nisso. Todo dia a gente está mudando alguma coisa. Todo dia a gente está numa situação onde está mudando. Então a gente não precisa de muita coragem para mudar, não. Você já tem consciência de que as pessoas não notam que estão mudando, não. Acha que o sol do outro dia é o mesmo sol de ontem, que o vento é o mesmo vento. Tudo, você tem que ficar consciência de que as coisas mudam a cada momento. Evolução. E você tem que ter consciência dessas mudanças que estão acontecendo. Né? Certo? E que você, embarcando nesse viés de mudança, você também começa a mudar e a provocar mudanças. Ó, pai, você é que tem que provocar mudanças. Os comentários da galera aqui, ó. Filosofando, sou argentina. Filosofando, saí da zona de conforto. Até no Uruguai, seu Vital, ficando no Uruguai, te vendo aqui também. Motorista do Uber que tá aí atrás, né? Ele mesmo. Aí teve no Uruguai, foi. Motorista do Uber. A lógica do acaso, seu Vital, engessa poçada. O que o senhor acha do livro Andar do Bêbado? Eu comprei o livro Andar do Bêbado. Não foi aquele que a gente tava falando? Foi o aleatório, é a Bíblia do aleatório. Exatamente. Que é formidável. Ó, eu já sou aleatório, vou ficar muito mais aleatório, sabe? Eu vou construir meu aleatório agora, a partir daqui. Eu queria dar parabéns ao seu pai por ter uma cabeça aberta para permitir que você largasse o estudo por um tempo para abrir seu negócio na internet. Fantástico. Também, se não desse certo, você voltaria. Claro. Tudo o cara pode voltar. Sim. Isso aqui é apeto. O senhor falou aqui também assim, o caos é superior à razão. É. O caos é muito superior à razão. A razão é uma pobre coitada. O caos é que comanda tudo. E você tem que aderir ao caos. O que cria você o caos? O caos começou quando o Big Bang. É um Big Bang mental. Tem um Big Bang no universo. Você tem que ter um Big Bang mental para criar o caos em você. E você usa o caos para desmentir a razão. Usa o caos para impedir que a razão se aposte em você. Você se contrapõe o caos contra a razão. Quem não tem o caos em si, a razão comanda. E a razão só leva para caminhos óbvios, né? Para os mesmos lugares. Você nunca sai do lugar. A razão Um gancho com o tema, é que quando você muda, você entra numa situação meio caótica. Sim. Porque é uma coisa que você não conhece. A mudança tem uma fase muito caótica. Exatamente. Aqui a gente estava falando sobre mudanças, mudanças mais profundas, né? Normalmente na parte profissional, né? Porque a gente está mudando todo dia e tal, mas a gente percebeu no evento que as pessoas, a maioria das pessoas, no momento, o mundo hoje está no momento, que por dar várias circunstâncias, grande parte dos adultos estão no processo de se reinventar. De se reinventar na vida. Porque foram bloqueados em relação aos caminhos profissionais da vida. E estão no momento de autoconhecer. Autoconhecimento forte. Está no momento de autoconhecimento. Cara, Paula Abreu falou um negócio, como é que ela falou? Ela falou que uma parada de que o planeta está se autoconhecendo, que o motivo de tantas pessoas, vê a viagem de Paula Abreu. O motivo de todas as pessoas estarem no momento de autoconhecimento que gera a reinvenção é porque o ciclo do planeta está no momento de autoconhecer e a soma do autoconhecimento das pessoas do planeta é o autoconhecimento do planeta. Viagens mais cósmicas. Um dia desse eu escutei uma coisa... Você tem que viajar dentro de você mesmo, sabe? Você tem que viajar através de seu ID, sabe? Para conhecer os recantos, os nichos do ID, que são... O ID é 95% da energia, é um repositório de coisas ruins e boas, mas é onde está a energia que move o homem, é o ID. Inclusive, o ID coletivo de Jung. Tem um ID que está nas nuvens, como estão as informações, e esse ainda é que faz com que você, que não tem nada a ver com matemática, se torne um dos maiores matemáticos do mundo. O ídolo dos matemáticos, o inconsciente coletivo que está por aí e prendendo uma pessoa. Daí a origem dos gênios intempestivos, né? Pra de hora para outra. É um ídolo que é uma construção mental, rapaz. Não é negócio de espírito e espírito, não. É um ídolo, o inconsciente coletivo é a melhor teoria de espírito que tem. E o Jung guiou. Tem um negócio funcionando aí que está... Mas o inconsciente coletivo também, de vez em quando, não é cultura? Cultura não, é um tipo de conceito coletivo, não? É, não é. A cultura de uma região é meio que um conceito coletivo. É, exatamente. É. Pronto. É? Ela como se a cultura sobre... tivesse influído você, Murilo. Ela está falando sobre isso aqui, ó. É. Esse é o livro. Sendo que o conceito coletivo, em relação à cultura, ele é mais inefável, né? Enquanto a cultura é mais inefável? Inefável é uma coisa que você não mede. Enquanto que a cultura... Sim, a cultura é mais visível, mais tangível. Mais tangível. Esse livro aqui, pai... Crianças Dinamarquesas. É basicamente. É porque o pessoal fala muito que na Dinamarca, na Finlândia, tem sistema de ensino evoluído, né? É. O sistema de ensino é inovador. É. Mas aqui ele fala que não é só o sistema de ensino. É a cultura, é a cultura dos adultos para educar. Para as crianças. Existe um jeito dinamarquês de educar crianças que é diferente de todo lugar do mundo. Isso é um conceito coletivo, não é? É? E aqui o problema do Brasil é que o conceito coletivo está contaminado pela corrupção. A cultura de corrupção é que está invadindo todo mundo, tanto empresário como pessoas, professores, como corrupção, pedofilia, não sei o quê, misturada, tudo, sabe? É um problema, a gente tem que limpar o nosso conceito coletivo. Sabe? O conceito coletivo. O conceito coletivo brasileiro, o negócio que está, ele está contaminado. Mas eu acho que a gente está no caminho, né? E a melhor forma de você penetrar o conceito coletivo, entender, é você ser criativo, você não ser acomodado. O problema do criativo, para mim, o problema do criativo é acomodado. É um chute na rotina. No traseiro da rotina. É aquele cara, esse cara, pai, eu não gosto desse cara. E aqui. Um chute no traseiro da rotina. É, e aqui eu diria rotina, não só rotina de trabalho. Porque as pessoas acham que rotina é só trabalho, mas é não. Rotina de casa. Sim. Rotina de ir pro trabalho, rotina do que você faz. Faça diferente. Entendeu? Troca, se você vai malhar, troca a sua série de malhação. Mostrar aqui que o Vitor mostrou esse livro aqui, que é um dos maiores mestres de criatividade, mas mostra muito dele também. E ele, coincidentemente, é o maior especialista do mundo em Heráclito de Éfeso. É mesmo, ele é. Eu tenho um livro dele que é só sobre Heráclito de Éfeso. É difícil. Livro do Roger Von Eck, só sobre Heráclito de Éfeso. É mesmo, só analisando as frases de Heráclito. Ó, e se tu abrir aqui numa página, tem a grande chance de ter uma frase de Heráclito, porque ele é doente por Heráclito, Roger. Esse cara é vivo ainda, você tem contato com ele, mora no Vale do Silício, esse cara. O meu, acho que eu fui lá, tem mandado e-mail pra ele, mas já tem mais de 80 anos. Esse cara. Ó, pai, o pessoal perguntou, a Thalita perguntou aqui. Já ouviram falar o conceito de era caórdica? Já. É. Era caórdica. Caórdica. O que é isso? É o caos com a ordem, né? Exatamente. A Era Caórdica, esse é um livro antigo que eu li quando eu fiz A Manaki, de Oscar Motomura. Assim, A Manaki. Certo? Em 1998, certo? O Visa, a marca Visa, o Visa de cartão. Sim. A empresa foi criada no modelo caórdico. Na Califórnia, foi há muito tempo atrás. Então, esse livro é muito bom, muito bom. Teu pai é teu primeiro mentor? Peça para ele falar um pouquinho sobre isso. Você foi meu mentor? Olha, eu não fui bem mentor, porque eu, em questão de idade, de formação, de concepção do mundo, né, é muito diferente. Eu acho que mudou muito de uma geração para outra. Da minha para meus filhos, a mudança foi exponencial, né? Agora, eu apenas cuidei de dar condições de rock de vocês, dos meus filhos, penetrarem na era deles, sabe? E de uma forma construtiva e criativa. Interessante o que ele falou. Eu não ensinei nada. É difícil realmente para um ser humano que nasceu nos anos 40 conseguir. Nos anos 40, né? Conseguir educar. Um ser humano que nasceu um tempo depois para uma nova era. E agora ele falou, o portão é dar condições para que o filho penetre na nova era. Ele não é especialista no mundo digital. Eu nunca possuí um computador, rapaz. Acho que eu nunca toquei no computador. Isso é um computador. Mas o senhor comprou um computador cedo para Murilo. Foi. E eu podia. E disseram, rapaz, isso é da condição dessa nova era. Assim, pessoal, porque a nova era aí, eu não sei qual é essa, mas. Disse, rapaz, não quero esse negócio, não. Sabe? Eu estou querendo mudar. Vou fazer um abaixo assinado para os senadores para mudar, extinguir o e-mail e voltar a caixa postal. Não, é a caixa postal, eu me comunicava com todo mundo, com o e-mail, não comunico com ninguém. Eu abro uma vez por mês meus e-mails, amigo. Não, mas aí, o senhor mora em Água Preta, no interior. Ele não tem que pagar anões para pagar o meu e-mail, é você, amigo. Ele está lá, ele é guardado lá, Então, assim, ser mentor de um filho é. É obrigação. É não, geralmente complica o filho. Veja porque isso. Aí o cara é uma cópia. Mas ser mentor de um filho nem sempre é ensinar o filho. Não, mas é dar condições de um filho aprender no mundo que ele está aprendendo. Mas acontece que o mentor sempre está presente. O cara pergunta, mas ele nunca me perguntou nada. Nunca me perguntou, pai. Isso aqui, até quando ele deixou de estudar, ele falou, eu vou deixar de estudar. Não perguntou se podia, não. Vou deixar, ele está certo, deixa, pode deixar. É talvez a palavra mais adequada seja facilitador. De criança você foi facilitador. Porque a teoria de mentor, a teoria mesmo, claro, é que o mentor é um cara que tem um conhecimento profundo na área do mentorado. Exato. Peraí, uma das teorias do mentor, né? E aí ele passa aquele conhecimento ali. Ele entrega. Então, eu acho que é mais a questão do facilitador. O pai tem que ser um facilitador. A distância. Porque ele não pode ser obrigado a saber assim, os pormenores da nova era. Revista, assim, tempo, eu comprei, por mês, eu comprava umas 30 revistas. Tudo que saía sobre a internet, eu comprava. Eu não sabia nem o que era. Comprava e botava lá, no lugar. Lia, se não lia, nem perguntava. Muito interessante. Por isso que ele tem uma coleção. Ele comprava revistas de assuntos que ele não sabe o que é. Que ele não lia. E botava lá. Botava lá. É, o detalhe. O senhor não obrigava. Não, ele comprava e botava lá em cima. Colocava lá. Disponibilizava. Ele comprava de novo. Aqueles guias de internet, eu tenho centenas dele, um negocinho, né? Porque para sim, cara, você saber o que está acontecendo na internet. No início, porque Murilo, com 6 meses que eu dei o computador a ele, que chegou a internet. Antigamente era um tal. Ele me deu o computador BBS. Foi. 6 meses antes de lançar a internet. Quando começou a internet comercial no Brasil, acho que de Pernambuco a gente foi o sempre primeiro usuário. Foi. De Pernambuco. Aí o Luiz disse, papai, tem internet. Eu disse, que é isso? Tem um negócio aí. Eu não quero nem saber. Eu nem perguntei. E aí, como é que faz? Tem que escrever. Pode escrever que eu pago. Aí eu não quero. É lógica. Ela é lógica. Exatamente. Era meu nome. Ela é vital, não sei o que, é lógico. Ele não teve medo de mudar você. Ele não teve medo de que você seguisse um caminho que não foi o dele. Sim. De advogado, foi o padrão da pessoa. Exatamente. Alguém perguntou, você aceitou de boa o fato de largar a escola? Como foi a época? Porque tudo. Faz tempo que chegasse para mim e dissesse. Papai, eu vou parar de estudar. Eu disse, tudo bem. Eu vou brigar com ele. Não, eu tenho que ir para a escola, porque... Não, mas você estava acompanhando o movimento. Eu estava começando. Foi, eu sabia que você não ia de vaga. Não ia para jogar futebol, se ligando. Claro, Para fazer, para dançar. Você ia estar no seu trabalho. Você trabalhava muito lá, né? Eu fiz o trabalho. Você já trabalhava porque muito. Porque quando eu trabalhava no computador, ele passava várias horas para atualizar. Era 50 e tantas sessões. Eu saí do colégio no segundo ano científico. Eu fiz o primeiro ano científico e não fiz o segundo nem o terceiro. Larguei o colégio. No primeiro ano científico, eu estava no colégio ainda, a gente já tinha empresa, já tinha um escritório. Eu, Felipe, de Vargas e Walter. Exatamente. Já ia para lá, o negócio estava acontecendo já. Então, assim, isso é um detalhe importante, falar sobre coragem para mudar. A mudança, ela não é uma chave que se troca de um dia para o outro. Não, é um processo. Não é tipo... É um processo, cada dia... Eu diria que, normalmente, é uma generalização arriscada, tá? Mas eu diria que, se fosse dizer um número, para mim, uma mudança é 2 anos. 2 anos, se fosse dizer um número... Entre você pensar por exemplo... E começar a mudar, porque depois não fala, não, tem que continuar mudando. Claro, né? Não pode terminar a mudança, acabou. Não. 2006, eu fiz o primeiro show de stand-up. 2008 saí da empresa. Eu saí da cartela. Foram 2006, 2007, 2008, mais ou menos 2 anos aí. E aí tem uma expressão que o pessoal usa muito, criando coragem. Não é? É. O que é criando coragem? É criando coragem é fazendo pequenas mudanças, movimentos. É você testar pequeno, né? Não é um dia para o outro estar para a barraca. É. Até porque você. Terminei o café. São as pontes, né? Criar pequenas pontes antes de queimar outras. É, exatamente. Deixa eu ver aqui. Fiz isso com meus filhos, minha filha está fazendo. Ela demonstra muito interesse. Você no João é lógica. É o motorista do Uber falando? É, ele aqui. Aparece rapidinho aí, só para dar uma aula para a galera. Essa piada do motorista do Uber ficou forte aí. É porque um dia, pai, eu cheguei lá em Brasília no Instagram, ele tava me esperando lá, que ele mora em Brasília, ele tava me esperando com o carro, aí eu fui descer do aeroporto e filmei assim, só chegando aqui em Brasília, tá ali o motorista do Uber que veio me pegar, aí filmei ele, aí eu entrei no carro dele, e ele falou, tô aqui com o motorista do Uber, só que aí depois no outro dia, nesse mesmo dia, eu dormi na casa dele, aí eu, no outro dia de manhã, eu, pessoal, acabei dormindo aqui na casa do motorista do Uber. Essa história de Uber pegou, todo mundo achando que precisa de Uber. O Vitor, ele é meu sócio, ele é o CEO, meu chefe, na verdade. Meu sócio, meu chefe, que ele é o CEO da empresa, da Keep Learning School. Ele é o que comanda a bagaça lá. E ele é meu amigo, qual é a tela dos comentários aqui? Ele é meu amigo, a gente se conhece dessa época que eu larguei a escola. Eu acho que quando eu te conheci, tem largado já a escola, tem acabado de largar. E eu fiz um movimento de coragem também, né? Na minha vida, né? Sim, vários. Então, alguns... vários. E todos eles só assim, foi mais. Eu achei muito bom porque me deram mais energia para continuar mudando. O Vitor abriu uma operação de uma empresa no Tocantins, um negócio que era. Não tinha nada, né? Não, nada, exatamente. Eu ele foi lá na coragem de. Sou de Recife, mas fui para lá na coragem, né? E depois Brasília na coragem também. E por aí foi. Ano sabático na coragem. Viajou o mundo, aí ele abriu uma distribuição de uma grande empresa no estado Tocantins, que na época não tinha nada desse negócio. Ele começou do zero o negócio, saiu do conforto de Recife, do que ele tinha já lá, para se desbravar no mundo. Aí depois que o negócio deu certo, depois foi Brasília, coragem de novo, e depois teve a coragem de abdicar do que havia construído, abdicar em parte, para viajar o mundo. Então, assim, eu acho que tem que ter coragem. A coragem é a palavra-chave, agora não tem que ter medo. Sim. Dê o primeiro passo que o mundo me ajuda. Esse livro aqui de Osho é maravilhoso, o livro das crianças de Osho. Mas hoje tem um livro chamado Coragem, que ele fala muito que coragem não é ausência de medo. Coragem é ir apesar do medo. Então, uma pergunta interessante. É ir em frente apesar do medo, mesmo com medo. Uma pergunta interessante. Para mudar, o mais importante é a coragem ou o preparo? Eu acho que eu acho que nada é binário, assim, zero ou um. Né? Isso ou isso, eu acho que é uma soma de várias coisas. É coragem e preparo e um monte de outras coisas. E pessoas, mudar é coragem, preparo, coragem, pessoas. Tem que ter pessoas lhe ajudando, desde apoio moral até mesmo conexões parceiros, sócios e não sei o quê. Tem que ajudando. Ninguém faz um processo de mudança sem ajuda de ninguém. Ah, não, mas tem pessoas que não me ajudam. Tem a coragem para se preparar, porque as pessoas não querem se preparar. É a primeira coragem. É a primeira coragem, para se preparar. Começar a se preparar, estudar, né? Aí depois tem a coragem de enfrentar as pessoas que não aprovam. Muitas. É, exatamente. Enfrentar e bloquear o cara, né? E é engraçado que, mas muita gente não me apoia. Tá, mas a pergunta é, quem te apoia? Então, pega os caras, as pessoas ficam muito noiadas em, mas fulano não me apoia. E tá, quem te apoia? Pega as pessoas que te apoiam. Exatamente. E vai pra perto delas. As pessoas ficam muito preocupadas em quem não apoia. Não, quem apoia. Exatamente. E faz elas te ajudarem a, quem sabe, as outras apoiarem também. Então, a mudança, uma reinvenção. E aí tem que ter criatividade. O curso de criatividade, você vê que o tema do nosso encontro no curso foi reinvenção. De tão que isso é um assunto que rola no curso de criatividade, porque criatividade é também uma das paradas dessa equação aí. nessa equação de mudança, né? Tem que ter criatividade para se posicionar. Vou falar desse, desse não, aqui nessa revista, que foi o, a origem, para quem chegou agora, só fazer um recap aqui, é o seguinte, eu todo dia estou fazendo, de segunda a sexta, já fiz mais de 30 dias, mais de um mês já, de 7h15 a 7h45 da manhã, de manhã cedo, live de bom dia, que é uma live que eu pego uma revista, que eu leio, uma matéria que comento, faço um bom dia, eu acordo, um bom dia pra galera e tal, segunda a sexta, 7h15 e 45. Aí o Vitor tá aqui em casa hoje, resolveu fazer a live de boa noite. Eu não vou ficar fazendo todo dia. A de bom dia, mas posso fazer de vez em quando. E também a gente comprou essa revista hoje e achou um assunto legal. Enfim. E esse assunto, a gente comprou na banca hoje. Na banca eu comprei hoje 3 revistas. Ó, e essa aqui eu comprei sexta-feira lá no escritório. Foram umas 4 revistas que eu comprei. Coragem para Mudar, 2 sobre crianças, 1 sobre alfa, opa, que é legal. Essa revista é sobre alfabetização emocional. Ele tá distraído, né? Essa revista aqui, pai, é sobre alfabetização emocional. Alfabetização emocional. E não basta a criança, para preparar uma criança, não é só saber ler, saber contar. Os alfabetos funcionais, tem muitos alfabetos funcionais. Analfabeto funcional, é emocional. É, muito. Tem muito analfabeto emocional. É. Analfabeto emocional funcional. E funcional também. É, funcional, porque funcional, funcional é o da prática, né? Analfabeto emocional funcional, funcionando, inclusive. Como analfabeto emocional, quebra na cara dos outros. O analfabeto emocional não quebra a cara dele, quebra também a dos outros. Isso aí que é um problema. Sim, o analfabeto emocional, ele tem problemas. Mundo para o ambiente. Você tem problema de. Agora o senhor falou, e geralmente isso, a palavra analfabeto, que vem do alfabeto, né, faz com que a gente, na lógica, ache que só é a questão racional, emocional, na verdade. E o emocional, se você pensar nisso, tem muita gente, tem que aprender. Analfabeto é emocional. Você aprende a emoção, tem que aprender, não é deixar ela levar, você não tem que aprender, não é controlar, não. É aprender o que é a emoção, a cultura, ser criativo, tudo tem um aprendizado. Não é, o que você é, desconfie do que você seja. Tente mudar. Se você ficar no que é, você nunca sai daquilo e dá problema a todo mundo. Você tem que começar a desconfiar de você, começar a mudar e procurar exatamente os caminhos, como tem um livro que ele está vendo aqui, 70 livros, que fala sobre a mudança, o desbloqueio, né? A criatividade, sobre você tomar posse do futuro e não ficar preso ao passado, né? Querendo viver do passado. Não, você tem que viver do futuro. O presente é apenas o caminho para você obter o futuro. Então, veja, eu acho que o Pedro está pegando aí, como o senhor está falando, e a gente está começando aqui, a primeira coragem é dentro de casa, né? É dentro de você mesmo. Aí, tem muita gente que acha, não, eu quero mudar, e o cara só associa. Olha para fora, exatamente. Mudança de emprego. Ele acha que o problema é emprego. Ou eu quero mudar de mulher, porque ele acha que o problema é mulher. Ou mudar de marido, que acha que o problema é mulher. É sempre externo, nunca está pronto. O cara disse, estou pronto para mudar. Você tem que pensar em você, mergulhar. Eu falei nesse instante, mergulhar dentro de sua vida, para ver os bloqueios que tem. Inclusive, se o Murilo não tivesse a coragem de facar o caminho dele a partir de 9, 10 anos, e eu não tivesse a coragem de deixar apoiar toda a decisão dele, muito mais decisão de todo tipo, e eu dizia, tá certo. Não tinha feito. Não adiantava eu bloquear, porque eu não sabia nem o que era aquilo. Né? Então, coragem ou preparo, eu acho que é um mix dos dois. Porque o cara tem que ter coragem para se preparar. Antes de mais nada. Exatamente. E outro mix importante, além do processo de reinvenção, além de coragem, preparo, criatividade, a gente falou mais o quê? Pessoas. É isso aqui também, ó. Rádio Orco, papai. Sim, sempre. Não tem moleza, não. O número 1. É autoconhecimento. Ó, vê que foda. A gente falou sobre isso aqui. E aí na revista aqui, sobre coragem para mudar, que é o tema dessa live aqui, é uma matéria sobre isso. A parte que eu selecionei aqui na página era... primeiro, vou ler aqui as partes que eu marquei, tá? Primeiro é o seguinte. Vê que interessante. Isso aqui é maravilhoso, essa parte. A matéria está dizendo assim, pai, que as pessoas podem seguir 2 caminhos. O caminho... elas podem ser motivadas por 2 caminhos. Que é um caminho que é motivado por não sentir alguma dor, ou seja, você é motivado, que para mim eu chamo de ser motivado pelo medo. Ser motivado pelo medo. Você não se motiva pelo que você quer, e sim pelo que você não quer. Eu quero evitar aquilo. É tipo assim, qual é o caso mais comum? Ai, eu quero evitar passar fome, então eu vou arrumar algum emprego. Nada contra funcionário público, mas contra as pessoas que viram funcionário público com esse intuito só de, ah não, eu quero só um garantido para mim, odeio fazer esse trabalho, que saco, mas eu quero evitar passar fome. Isso é se motivar por medo, por evitar algo, e não, e aí fala, o outro caminho é o caminho do amor. É quando você se motiva por um desejo, por algo que você busca, e não que você está se repelindo. Não é por repulsão, e sim por atração. Então assim, uma coisa assim, por exemplo, Paulo, meu amigo Paulo Brandão, ele sempre falou, pô, eu quero ser procurador. Eu acho do caralho ser procurador. Ele queria, Paulo Brandão. Eu sei, Paulo. Ele não virou procurador. Brasil. Ele queria ser aquilo. Ele estava motivado por um desejo de ser aquilo. Entendeu? Ele queria. Olha, quanto ao amor, o caminho do amor é tão importante que é bom ter o caminho do amor paralelo também. Do amor paralelo, que é. Você pode ter traições. Nesse amor. Exatamente. Legal. Você tem um caminho só. Amores que não se comunicam, paralelos até o infinito, né? Claro. Que é o gesto. A gente tem um aluno lá, o Juliano Ribeiro, sim, que a gente fez aquele. Cara, aquele é tipo clássico. Bota o link depois para o pessoal ver o vídeo dos dois aí, o de Bruno e o Demi. Foda. Aquilo é clássico de amor paralelo. O cara era fanático por música, certo? Tinha um outro trabalho, até que ele disse, pô, eu vou transformar o amor paralelo no oficial. Ainda desse... Vou transformar a amante, vai virar. E dá certo, né? O amante virou o amador. Então, assim. Ó, eu não sei se vai. Eu vou botar o link aqui. Esse é um vídeo, uma super produção que a gente fez, contando a história de um aluno do curso de criatividade, de aprendizagem criativa e a transformação. E é muito conectado, porque é uma história de reinvenção. Exatamente. Eu vou tentar fazer o seguinte: vou tentar passar aqui o vídeo no share screen. Será que fica bom? Vamos testar. O vídeo tem 2 minutos e 50. Então, assim, na pior das hipóteses, se ficar uma bosta, esses 2 minutos e 50 você vai mijar. Eu vou tentar. Eu vou compartilhar a tela, botar o vídeo para rodar e vou deixar para ver o que acontece. Pai, você quer? Vem cá, pai. De novo, você já viu lá no evento? Eu vi, que é muito bom. Assim. Vamos ver se vai dar certo aqui. Diz que é amor demais, assim, é muita paixão, é muita entrega. Você precisa pensar muito no outro, assim, como as pessoas vão receber. Tem que ter muito amor, senão não rola. Teve um assunto que o Murilo falou de bloqueio do tesão, que tinha um exercício, que era você fazer a relação do que você gostava de fazer, o quanto você era bom nisso e quanto aquilo poderia lhe dar dinheiro. É uma coisa que me lembra, era música. Eu já tinha músicas escritas para minha esposa, para meu filho, para meu sobrinho, e eu resolvi pegar essa música que eu fiz para meu sobrinho, que eu entreguei na maternidade, para meu irmão, para minha cunhada, antes de ela entrar na sala de parto. E eu me reconectei com esse momento e vi o quanto foi emocionante para eles receber uma música que contava a história deles. Então eu disse, pô, por que não levar essa mesma emoção que eles sentiram para outras pessoas que não são próximas a mim? Eu não oferecer isso realmente como um serviço. As demandas não pararam de crescer, né? Assim, eu comecei a perceber que realmente existe um mercado, mesmo eu investindo pouco. No ano de 2016 eu fiz praticamente uma música por mês, mas esse ano, cara, eu comecei a investir minha energia, meu tempo, Minha dedicação ao projeto, tá uma loucura, assim. Tô no mês de junho, a gente tá no meio do mês, eu acho que esse mês de junho eu tô fechando em 8 canções, um casamento, com um namorado, com tudo que você possa imaginar. Não tem como dar errado, cara, é muita paixão, muito amor envolvido, entendeu? Não tem como dar errado, assim. Acorda, sonha, amor, eu achava que música era uma coisa que podia andar em paralelo na minha vida, assim. Mas não necessariamente eu ia viver dela, de fato. Hoje eu posso dizer que eu não vivo sem, mas não é viver de não escutar, é viver de verdade, de vivenciar a música, sabe? Foi ele que fez a dela, né? Vamos ver se deu certo o bagulho aqui. Vamos ver agora, vamos ver se deu certo. Esse vídeo é show, tá uma merda, Murilo, vou mijar. Mas tem que conseguir ver. Deu pra ver, deu, galera? Deu pra ver um pouquinho? Algumas pessoas conseguiram? Aplicada pra. Peraí. Deu pra ver um pouquinho? Vídeo inspirador, esse vídeo é show, mega foda, vídeo do caralho, deu certo. Vídeo lindo, deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo. Ó, galera, quem quiser conhecer, muda esse provedor da internet aí. Pô, meu provedor da internet aqui é bombada. Quem quiser conhecer, o curso é esse aqui, Reaprendizagem Criativa, Reaprendizagem com BR. E segunda-feira agora abrem inscrições. Segunda-feira abre inscrições. Turma 7 do curso. Entra aí, cadastra teu e-mail lá no Reaprendizagem com BR. E esse final de semana eu recomendo ver uma parada que, pra mim, já é o começo do curso. Para mim, essa série Habilidades do Futuro é o começo do curso, é o pré-curso. Né? Então, entra aí, gancombr/habilidades, que é essa série aqui, que é épica o bagulho. Vai por mim, o bagulho é muito legal. Essa série aqui, ó, 4 Habilidades do Futuro. Galera, aqui tem 750 comentários aqui. Esse primeiro aqui, umas 50 mil pessoas já viram esse primeiro episódio. Então, 3 episódios, os 3 estão aqui já. E, enfim, vale a pena ver essa série. Se você for fazer o curso e se não for, vê anyway. Não tem nada a ver. Vê anyway. Independente, vê. Já tenha visto, ficou show. Vídeo 3 ficou show, master episódio. Por que tu foi morar aí? Aqui é a família, que a gente queria morar em casa, pra neném. Exu, mostra a música da Neném. Vou mandar o link da música da Neném aqui. Música da Neném é boa. A música da Neném que ele fez. Juliano fez também. Deixa eu mandar aqui quem quiser. Esse cara é um artista diferenciado, né? Diferenciado, né? E assim. Ele criou uma música personalizada. Eu sempre falo que. Como ele é um artista, e como eu também sou um artista, eu sempre digo, porque é uma coisa que as pessoas... Ó, essa música aqui, quem quiser. É a música. Eu sempre gosto de repetir, quem já me ouviu falar, que o meu curso de criatividade, apesar de eu ser artista e ter mostrado um case de um artista, não é um curso para artistas. A maioria dos alunos do curso, velho, olha o perfil. Deixa eu mostrar aqui na página do curso que tem um pouco do perfil. A grande maioria não é artista. A grande maioria não é. Tô aqui, ó. Pra quem é o curso? Porra, empreendedores, galera de vendas, educador, galera da área de saúde. Tem muito médico no curso, servidor público, gente da indústria criativa, incluindo artistas, estudantes, engenheiros. Tem advogado. Advogado. Então, assim, ó. Área de saúde. Tem a história aqui da... Acho que é a Fernanda. Conheci ela. No Rádio Papai Agora. Uma médica. Não sai, tem várias. Quem quiser depois entrar em Reaprendizagem com BR, tem várias. Sou médica, hematologista. Toda vez que eu pego um caso, agora, depois que fiz o curso, eu tenho ido mais a fundo nos pacientes e nos relacionamentos. Consegui falar no jeito mais divertido com os pacientes. Cara, eu tô rindo, médico, fazendo curso, o que tem a ver? Dá pra aproveitar alguma coisa? Foi sensacional. Eu não tinha ideia do poder da criatividade e o quanto ela pode ser utilizada a nosso favor durante a nossa vida pessoal e profissional. E o impacto do reaprendizagem criativa foi muito maior em 3 meses do que em 25 anos de educação formal. Hoje eu consigo lidar com os problemas e situações do meu dia a dia de uma forma muito mais eficaz, mais capacidade de enxergar os problemas de uma forma diferente. Não ensina nenhuma técnica absurda, não é nada que você esteja fora do seu alcance. Tem pequenos ajustes que você faz na sua vida diária, algumas formas que você... Enfim, eu acho do caralho ver esses vídeos sempre. Esses vídeos, eles me inspiram. É uma retroalimentação de inspiração, né? Me dão mais coragem. Me dão mais coragem de moer as paradas e tal. Palestra em Minas, tava fazendo minha filha. Thaís Lopes sempre na área. vi esse vídeo do colega, vou fazer por conta disso, que massa, Rafael, é nóis, a papai, já tinha visto, quanto palestras em Minas, não tenho nada marcado, não. Coragem, esse vídeo do Juliano, porque esse horário, Murilão? Não, esse horário foi meio que aleatório. É. Foi que Vitor tava aqui, a gente tava com as revistas legais aqui para falar. Vou fazer boa noite. E eu tava no Stories, no Instagram, melhor pai, já tinha visto, mas ficou show, enfim. Aí, deixa eu só continuar aqui a matéria. É, tudo começou com esse assunto, né? Coragem para mudar. Aí a gente começou a falar para caralho sobre isso, eu e Vitor aqui, mas vê o que tá escrito aqui que a gente nem tinha lido antes. O processo para realizar a mudança pode ser lento e gradual. Justamente por isso, tem que ter paciência e acertar os seus limites. O progresso vai aparecer aos poucos, dia após dia. A vida não é uma linha reta. A gente vive em espiral. Tá por cima, tá por baixo, tá tudo bem. A gente tá sempre crescendo, é um processo. Por isso, não desista. Pode ser que demore, que você tenha altos e baixos, para o posto de estar se movendo. Claro, progresso. Porque também não é assim, ah, não, mudança demora, né? Ah, então, eu tô aqui, então, esperando. Aí não, ela demora, mas você tem que se mover. Não é ficar parado esperando, não. Tem que se mover. Em algum momento você até pare e não consiga ir adiante, mas continue, mesmo assim com todos os desafios, lembre-se que o que está em jogo é a sua própria trajetória de vida, é a realização dos seus sonhos e objetivos. Então siga em frente, lembre disso, que o que está em jogo é a sua única vida, pelo menos a única que a gente tem certeza absoluta. Fala, cara do Uber, a verdade que tudo ficou foda. Alguém mandou uma piroca aqui? Tá mandando uma piroca, porra. Peraí. É criativo esse porra. Aí, ele gosta, né? Aí é foda, né? Mandar uma piroca aqui na live, bro. Vou remover aqui. É, a tomateira pro HSX, putz, uma boa ideia. Não sei se vai ser viável a logística. É, boa mesmo, né? Assiste sempre da manhã. Dá pra fazer, dá pra tomateira. Gostei dessa ideia, né? Ideia. Valeu, Thaís. Ó. Levar esse. Nela, então, eu já vou. Muito bom, já bota lá. Eu vou botar em prática aqui. Vale. Eu já vou. Tá num. Esse é o tipo exemplo que você pode dar agora de como a gente trabalha. Quando vem uma ideia boa, a gente já bota em prática na hora. Falando aqui pra Aninha, minha assistente, falou: alô, Aninha, quem foi que deu a ideia? Thaís deu a ideia de levar a tomateira pro evento do Goff. Do Goff. Vamos ver se viabilizamos isso. Dá certo, certeza. Leva pra lá, arruma um cantinho e faz a resenha. Não, vai ser legal. Boa, Thaís. Chama aí, chama. Neném! Vem assumir seu lugar. Vem. Eita! Leão! Vem cá, meu amor. Vai assumir o lugar com o papai. Vai. Pessoal, eu vou pra finalizar esse assunto, coragem pra mudar. Minha filha chegou aqui, eu quero agarrar ela antes que ela durma. Passo a passo da mudança. Primeiro, autoconhecimento. A gente falou aqui. O tempo todo. Sem querer. Aí, positividade, expressar sentimento negativo, ou seja, emocional. O 2 e o 3 é emocional. No autoconhecimento, 2 e o 3, positividade emocional. Assuma a estabilidade, amplie sua compreensão do outro. Não se cobre tanto. Legal, né? Esse assunto é foda. Esse assunto mudar é foda. Então, é um negócio. Vem cá, meu amor. Essa revista é nova, né? É de hoje, essa assim. Ela tá nas blocas, né? É, não, eu nunca vi essa revista na minha vida. Eu nem tinha visto, não, mas é interessante. Quando a gente viu, vamos levar essa aqui, que a gente pode fazer algum conteúdo dela. É legal. Quem sou do Nordeste. Sim, viva bem. Ó. Só tá faltando a live do meio-dia. Essa live vai ficar salva, vai. Fica muito feliz, salva. Mamãe? Ó, só pra finalizar, eu tava falando a parada de que, como eu sou artista, Juliana é artista, fica parecendo que muitas vezes o curso de criatividade é só pra artistas. Então eu queria mostrar um outro exemplo aqui interessante. Mostra o de Bruno, que ele teve coragem também. Sim, foi de coragem também. Um outro exemplo interessante de um aluno que a gente fez uma história, que é um aluno que ele não precisa, criatividade não é só pra artista, ainda também não é só pra quem quer mudar radicalmente de vida. A história do Bruno acho massa, porque ele fez o curso, ele continua fazendo o que ele está fazendo, na mesma empresa, só que fazendo diferente. Ele teve coragem de propor coisas novas, propor coisas diferentes, de fazer diferente. Então, também é coragem. É. Ó. Ó. nascemos criativos, mas quando crescemos, desaprendemos a ser criativos. Temos uma inibição da criatividade. E isso impactou. Eu vi que criatividade era o que poderia ser a solução dos meus problemas. All the plans you made take their shape. And it turns together. Amanhã, qualquer domingo, eu vim para uma casa, e aí eu vi que eu poderia mudar. Ele até comenta sobre a questão de ser criativo, de desmistificar aquilo que a gente aprendeu quando criança e colocar em prática a criatividade depois de grande. E mergulhei de cabeça no curso de criatividade, na habilidade criativa. Então, nesse quebra-cabeça todo, eu consigo gerar ideias criativas, transformar eventos. Eventos temáticos, gerar uma visita qualquer, uma visita mais focada, formalizada para aquele médico, com amostra direcionada para aquele paciente. Por exemplo, resultados negativos há 4, 5, 6 meses. Pouco a pouco, em 3 meses, comecei a receber realmente novos elogios. A empresa começou a voltar os olhos para o meu trabalho. Comecei novamente a ter resultado. E algo que o RC proporcionou para mim foi uma melhor gestão de tempo. Tanto que eu consegui administrar melhor o tempo com a família, consegui ficar bem comigo mesmo, voltei a perder peso, foram 16 quilos em 2 meses. Isso me motivou ainda mais a continuar no processo de evolução de produtividade. E uma das coisas que eu mais queria fazer era voltar a tirar. Esse vídeo ficou do caralho. A Guiara é uma profissão. Cara. É diferenciado a Guiara demais, né? Não sei se prestou isso aí, viu esses dois. Está, a Guiara é foda, né? Você, RH, uma boa revista também. Curso. Vai lá curtir a filha. Vou curtir a neném, antes que ela durma. Vocês vão ver o rajado, a neném tá com a porra aí. Olha, galera, amanhã, lembrando que todo dia eu faço. Vou fazer amanhã uma live de boa noite de novo. Oi, pai. Tá bom. Você quer que eu faça para o seu ovo daquele? O ovo, não sabe nada, eu faço. Galera, pai vai fazer um ovo aqui para Marro. Ovo com o quê, pai? De galeões. Ovo de Gravatá. Ovo de gravatá. Como é ovo de Gravatá? Olha, o ovo de Gravatá é. Para 3 ovos são. Para 3 ovos são 3 cabeças de alho. 3 ovos, 3 cabeças de alho. São 30 dentes. 30 dentes. Uma cebola, tá grande. Uma cebola grande. E, se tiver queijo, muito queijo. Queijo, tá bom. Pra fazer 3 ovos demora meia hora. Mas é criativo. Eu cheiro, sensal. Galera, amanhã a gente vai fazer a live de Boa Noite de novo, amanhã à noite. Sim, e só outra coisa, eu fiz um concurso cultural no Instagram, que eu vou divulgar aqui também, que eu tava mostrando, não dá pra mostrar aqui agora, mas o escritório aqui tava uma bagunça da porra. Ó, não tá vendo o chão ali? Umas coisas no chão, não dá pra mostrar aqui no computador, mas tá uma zona. Só que eu falei que dá uma zona organizada. E eu fiz. E aí a galera falou assim: ah, sorteia um livro aí. E aí surgiu uma ideia, eu tava no Instagram fazendo live, surgiu a ideia que é o seguinte: surgiu agora, faz uma hora isso. Concurso cultural. Quem faz a foto, a imagem mais criativa para a seguinte legenda? Postar no Instagram, a seguinte legenda: bagunça organizada. E pra eu poder encontrar as fotos, bota a hashtag tudo culpa do Gan. Então, vou escrever aqui, bagunça organizada, no Instagram, posta no Instagram uma foto criativa com a legenda bagunça organizada, tudo culpa do Gan. Aí eu vou ver amanhã à noite quando eu fizer aqui a live, eu vou escolher qual é a foto mais criativa e vou pegar um livro massa e vou mandar com uma dedicatória, mesmo o livro não sendo meu, eu vou fazer uma dedicatória e vou mandar para casa. Então, uma foto qualquer, seja criativo. Pode ser uma bagunça de livro seu, pode ser qualquer outra coisa. A esposa tá mandando, tá bom, papai? Valeu, galera, cheiro. E segunda-feira, reaprendizagem criativa, turma 7. Cadastre seu e-mail, porque a gente vai te mandar um e-mail. A gente vem com uma proposta de precificação diferente que a gente nunca fez aí. Beleza, cheiro?